até você o CD que você tanto esperava. E no comando da festa, DJ Lu, com mais uma mega produção. Faz o L! Esse tem um selo de qualidade. Sua balada começa